Jacarepaguá e Jacarepaguá longe pra caramba. Jacarepaguá se tiver de carro, Jacarepaguá se tiver na barra, senão não vou nem se amarrado, yeah. Jacarepaguá longe pra caramba, Jacarepaguá se tiver de carro, Jacarepaguá se tiver na barra, senão não vou nem se amarrado, yeah. Ah, isso aqui tá muito bom. Do Paulinho, pra mais um ensaio da Savassi pra Pampulha, um trânsito danado na Avenida Catalão. É como se eu tivesse em Salvador, no calor retado, no buzu de piripiri. Como se eu tivesse em Porto Alegre, sentindo um baita frio, dentro de um bus pro Nono White. Como se eu tivesse em São Paulo, tivesse aqui de Bumba, de Carapicuíba, aí pra qualquer Setuba, ficando só de pé, ou em quadrão da Bula, desesperado pra chegar. E cara, me vive longe pra caramba, cara, fico só se for de carro, Carapicuíba só se for de Osasco, senão não vou nem se amarrado. Carapicuíba é longe pra caramba, Carapicuíba só se for de carro, Carapicuíba só se for de Osasco, senão não vou nem se amarrado, yeah. Ah, isso aqui tá muito bom. Ah, isso aqui tá bom demais. Eu vou pra Jacarepaguá e Jacarepaguá longe pra caramba. Jacarepaguá se eu tiver de carro, Jacarepaguá se eu tiver na barra, senão não vou nem se amarrado, yeah. Jacarepaguá longe pra caramba, Jacarepaguá se eu tiver